Panorama Agrícola para 21 de novembro de 2012, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quarta-feira, 21 de novembro de 2012, lua crescente no ar para você, nosso ouvinte, o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier e nas gravações o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: caminhar em círculo ou de cabeça baixa nos impede de ver além do que estamos enxergando. Na dica de hoje, um inseticida de cebola e alho. Na entrevista desta quarta-feira, você confere: pesquisador de arroz irrigado recebe medalha e novas cultivares serão lançadas em fevereiro de 2013. EPAGRE instala unidade de referência técnica em olericultura orgânica em Rio das Antas. Experiência ambiental em assentamentos de Santa Catarina será apresentada em seminário nacional. Você pode participar aqui do nosso programa. Envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou ligue 48-3665-5359 e deixe o seu recado. Uma dica que pode mudar o seu dia. Inseticida de cebola e alho. Função: controlar pulgões em cebola, beterraba e feijão. Ingredientes: 3 cebolas médias, 5 dentes de alho, 10 litros de água. Modo de preparar: moer ou triturar a cebola e o alho, misturar em 5 litros de água. Espremer bem para sair todo o suco, coar e misturar ao restante da água. Evaldo Roberto, da EPAGRE de Bom Retiro, para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. A EPAGRE de Rio das Antas instalou uma unidade de referência técnica na propriedade das irmãs Vera e Vilma Arle, em Rio das Antas. Elas dirigem a União dos Agricultores Ecológicos de Rio das Antas, que tem 15 famílias associadas. Segundo o extensionista da EPAGRE de Caçador, Charles Seidel, a unidade de referência técnica está no plano de assistência técnica e extensão rural da EPAGRE de Rio das Antas, dentro do projeto de olericultura. Na propriedade das irmãs Vera e Vilma, não entra nada de produto químico e a área de cultivo é cercada por mata por todos os lados, o que garante o isolamento da propriedade. O objetivo é criar uma estrutura de estufas para garantir a produção orgânica desta família durante o ano inteiro. Também se pretende facilitar atividades, uma vez que a estrutura terá sistemas de irrigação por gotejamento, evitando assim perdas em eventuais estiagens. Trabalho, então, da EPAGRE em Rio das Antas, na propriedade das irmãs Vera e Vilma Ar. A experiência de educação ambiental nos assentamentos do INCRA, aqui em Santa Catarina, é um dos 25 trabalhos selecionados para serem apresentados no Seminário de Boas Práticas em Educação Ambiental. É uma promoção do Ministério do Meio Ambiente e esse evento será realizado na próxima semana, de 28 a 30 de novembro, em Brasília. O trabalho de Santa Catarina foi inscrito pela empresa Eco Dimensão Meio Ambiente e Responsabilidade Social, que venceu o processo licitatório elaborado pelos técnicos de meio ambiente da Superintendência do INCRA em Santa Catarina. A proposta inicial era atender exigências legais para concessão e manutenção de licenças ambientais nas áreas de assentamento. Mas o resultado principal foi o de sensibilizar os agricultores assentados sobre a importância das questões ambientais e dos sistemas de manejo sustentáveis dos recursos naturais. Com métodos pedagógicos e linguagem fácil, as oficinas ambientais aplicadas aos assentados abordaram temas como legislação ambiental, manejo sustentável de recursos naturais, resíduos sólidos, sistemas sustentáveis de produção e recuperação de áreas degradadas. No total, foram contempladas 52 áreas de reforma agrária em Santa Catarina, localizadas em 14 municípios, beneficiando mais de 2.400 famílias de agricultores assentados. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Pesquisador da EPAGRI em Itajaí na área de arroz irrigado, Moacir Schiocchetti, foi premiado pelo governo do estado com a medalha de mérito funcional Alice Petrelli. Ele comenta a premiação recebida. Com muito orgulho e muita responsabilidade. Orgulho porque é um destaque, é uma honra, é uma, enfim, uma homenagem que nos enche de felicidade, nos enche de alegria. Mas também é responsabilidade porque é um compromisso, é um destaque que precisa ser preservado e cada vez mais enaltecido. Então, é um momento importante na minha carreira, porque eu vejo nesses 37 anos muita coisa realizada e por realizar ainda. Então, temos muita atividade, muita descoberta a ser feita, enfim, muita atividade a ser desenvolvida. E esse é um prêmio que nos lembra o compromisso que temos de cada vez mais trabalharmos em equipe, enfim, para resolvermos as demandas e as inquietudes dos agricultores. Então, é a realidade catarinense da agricultura precisa ser cada vez mais e sempre repensada e atualizada, enfim, para buscarmos a sustentabilidade do produtor e a sustentabilidade ambiental catarinense que, em última instância, passa para as nossas mãos. Nós temos que ser criativos, temos que ser inovadores, temos que ser perseverantes, persistentes na busca de soluções duradouras e que levem a felicidade ao agricultor e uma segurança alimentar a todo o povo catarinense. Então, para mim, esse momento é importante porque traz uma felicidade grande pela conquista que a equipe na qual eu trabalho, eu pertenço, a equipe da Arroz em Itajaí, tem trabalhado, tem lutado, tem perseverado, tem alcançado resultados que levam ao produtor soluções que permitem a ele continuar na lavoura, continuar produzindo e continuar crescendo na atividade agrícola com arroz irrigado. Essa distinção não é minha, é da equipe Arroz inicialmente, depois é toda a EPAGRI. Então todos nós é que estamos de parabéns por termos conseguido esse destaque junto ao governo. Nesse tempo todo, quantas cultivares foram lançadas e qual a previsão de um lançamento novo? Nós temos ultimamente uma estatística, digamos assim, uma estimativa de lançamento de uma cultivar a cada 2 anos. Temos cumprido isso ao longo dos últimos 15 anos, 20 anos, com uma certa regularidade. Para esse próximo ano, 2013, temos para o dia 27 de fevereiro já agendada uma solenidade de lançamento de 3 cultivares de arroz, sendo uma especial, uma cultivar convencional, de arroz branco, chamada SCS 118 Marques, e 2 cultivares de arroz chamadas especiais por serem de pericarpo preto, uma, e outra de pericarpo vermelho. Cultivares essas destinadas ao consumo de arroz integral, que tem características superiores, tem características nutracêuticas, digamos assim. Elas são muito recomendadas para alimentação com arroz integral, porque contém substâncias, contém componentes muito, muito adequados e recomendados para alimentação humana. Dia 27 de fevereiro próximo, em Itajaí, essas 3 cultivares serão lançadas. Entrevistamos então Moacir Schiocchetti, pesquisador da EPAGRI da Estação Experimental de Itajaí, que ganhou a medalha de mérito funcional Alice Petrelli. Lembrando então que no final de fevereiro do ano que vem, a EPAGRI em Itajaí lança novas cultivares de arroz. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRI.